733, ingresso no pátio, Índia, repórter quanto espera por onde? Saída para o Brasil. 733, pátio, Índia, vai reportando quanto espera. Você, POV? 733, qual POV? 06. Chame solo 119. 19. Salvador, voo no 715, objetivo pode mandar para Brasília. Voo 715 para Brasília, subida Gole e Ofito. Eu tenho aqui já autorizado 360, o senhor copia? Ok, voo 1715, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela APRA Zulu 17, decola da 10, curva direita, subida Gole, transição Ofito, transponder é 5473 e o controle em 119.35, o Kodiak. 0, Brasília, decola da 10, curva direita, saída Gole, transição Ofito, aerovia, é APRA Zulu 17. 5473, responde, 1935, é o controle. Correto, gol no 7 no 5, chama para o pushback acionamento. Atos Juliette, está 3153. Mantém a posição de Juliette, 3153. Mantendo. Solo Salvador, é o gol 1804 para o táxi, está com 1117 COB, 3 horas e 26 de autonomia, alternando Campinas para o táxi. Livre o táxi, agilizando via... Pátio 1 no Índia e Alfa, não pode esperar a torre 186, QNH 1013, tá? O gol no 804, bom voo, bom dia. Entendeu, agilizando, pátio 1, Índia, Alfa, onde espera da 010. Pode espera da 10, a torre 1812. Entendi, o gol 1 no 804. Salvador, bom dia, gol 607, informação Juliette, portão 5, autorização Guarulhos. 607, aguarde um instante, cópia Guarulhos 360. Para. Voltão a 3153, após o gol, agiliza ingresso via Juliette, portão 08. Após o gol, ingresso Juliette pro 8, agilizando 3153. Voltão a 3171, coordene com a equipe de solo, assim que a aeronave da companhia estiver estacionada no portão 08, está autorizado seu pushback e acionamento. O altímetro permanece 1013, chama para o táxi. A passagem da aeronave da companhia 08 vai iniciar a chamada para o táxi, está 3171. Voador, eu vou 1804, pronto, 1710, pronto. Índia November Alpha autorizado, alinhar, reporte pronto para iniciar. 04, mantém a atmosfera. Vai manter, obrigado. Ouro 607, copia. No 607, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aperwisk 50. Decolando da cabeceira 10, para a curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da El, pós direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é o 5467 e o controle opera em 119.35, Cortege. Aprovado Guarulhos, 0250, sou nível 360. Decola da 10, curva direita da EL, Leda B10, transponder 5467, controle 1935, gol 1607. O gol no 607, correto, cotejamento, chamo pronto para o push e acionamento no 05. Falso confirmado, você 3153, é o 28 mesmo? 153, confirmando o 08, portão. A frente não tem ninguém aqui. Vou checar aqui com o Efraim. 35. Controle Salvador, Flotilha 2733. Força Aérea Brasileira 2733, este é o controle Salvador. Está em contato, radar, suba para o 080, direto Coral, câmbio. E para o 080, direto Coral, graças. Ali mantém na 10, gol 1804. Agora o alinhado pronto na 17. Vember Alfa, ciente, autorizado sobre a colagem, o vento 0549. Decolagem para aqui, Vember Alfa. Aumento com 5, gol 607. O 607, inicia de imediato, confirma? Afirmo, 607. Autorizado imediato, chamo para o táxi, Penegal no 013, ou no 607. Autorizado, especialmente chama táxi, 607. Salve Salvador, muito bom dia, Papatango, Romeu, Papatango. Papatango, Romeu, Papatango, para Maceió 055, confirma. Afirmativo, o meu Papatango está autorizado para Maceió, nível de voo 055 direto. Decola da cabeceira no 7 com curva à esquerda para o corredor forte. Restrito a 1.000 pés até liberação do controle, que opera em 119.35. O transponder do senhor é 0141, Cotejo. Autorizado Maceió no 055, decola cabeceira no 7, primeira curva esquerda, inicialmente restrita a 1.000 pés até liberação do controle, chama o controle 1935 e torre 18.000, Romeu Papatango. Romeu Papatango, correto, chame a torre 118.6 para acionamento, táxi, decolagem, tenha um bom voo, até a próxima, Romeu Papatango. Chama a torre 18.6, graças a Deus. Paulo Salvador, muito bom dia, voo no 605. O gol no 605 para o Galeão, 360, confirme, copia? Pronto para cópia, o no 605. Gol no 605 está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APA November 857 até Porto Seguro, após APA Zulu 16 até Gruf, APA Zulu 14 até Toquim. Decolando da 10 para a curva direita, inicialmente na subida da EL, seguida direto para Leda e Bidev. O transponder 5477, controle em 119.35, Cotege. Está autorizado 360, Rio de Janeiro, Galeão. Primeira novia, upper 850, Bidev, upper November 857, seguro, upper Zulono 6, Groove, upper Zulono 4, Toquim. Decola da 10 com curva direita, perfil da Tael. Transição Leda após voo Bidev 5477 no transponder. Controle Salvador 11935, ciente da informação Juliette, o gol no 605. 605, correto, apenas confirmando 5477 ao transponder, chame para o pushback e acionamento. 5477, ciente, gol no 605. Solo Salvador, muito bom dia, trip 5514, ciente da Juliette, por gentileza, autorização Aracaju 1170. Eu tenho aqui 190, a senhora aceita? Pode ser. A gloriosa Força Aérea Brasileira está agora 5 milhas e meia ao sul, passando 040, voando coral, subindo para o 080. O equipamento é um Caravan, um Charlie 208, câmbio. Ok, copiou, estamos ciente do tráfego, já iniciou a curva direita, tem o tráfego agora no TQS também. Vamos lá direto para o Leda, subindo direto ao 360. 5 ao controle, 5-5-1-4-3. 5-5-1-4-3, correto o cotejamento, está na posição 4 aí do parte 3, é isso, confirma? Afirma, posição 4, parte 3. Ok, ciente, chame para o pushback e acionamento, trip 5514. Chama lá. Positivo, ciente, informe no través do farol da barra. Chamará no través da barra, o farol da barra. Salvador, o gol no 9280-370 para Recife, autorização. Gol 9280, bom dia, tenho 370 aprovado, copia? Na hora, por favor. O 9280 da Gol, autorizado para Recife, nível de voo 370, pela Upper Whisky 58. Decolando da cabeceira 10, para a curva de esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5511. E o controle opera em 119 decimal 35 cotas. Autorizado 370 para Recife, a serviço 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, extensão Caju, 5511 no transponder, 1935 no controle 3, do voo 9280. 9280, correto o cotejamento, chame para o pushback e acionamento no posição 612. Trabalhamos, grato. Agora táxi, gol 607, POB. 1-0-7, Galeão. Livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ajustado no 0-3, quando pronto a torre em 18-6. Gol 607, bom voo, bom dia. Pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera 18-6, gol 607, uma boa semana, até a próxima. Salvador, já 3171 para o táxi com 200, 200 a bordo. Já 3171, está livre o táxi via parte 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chame a torre em 18612. O altímetro no 013. Até o bom voo, bom dia. Parte 1, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 18612. Está 3171. Alô, Salvador, contigo, 1897, da Juliette, 380, confirma. É 1897, é isso, para conferir? É isso mesmo. Porque eu tenho aqui o 360, o senhor aceita? Prossiga. 1897, autorizado para confins, nível de voo 360, pela APESULU 16. Decolando da cabeceira 10, para a curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5476 e o controle em 119 decimal 35 cotas. 120 360. Apresurou no meio, decola no 0, por direito, Israel, Leda, Brice, acena 5476, 3965, 897. O gol no 897, correto o cotejamento, chame pronto para o pushback e acionamento. Passarei, 97. Gol no 804, chame. Esse, 125, ano. 25, ano, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol 1605, posição 3, para puxa e acionamento. Na 2, o gol na 7 no 5. No 605, aguarde o instante para iniciar o pushback e acionamento. Verifique com a equipe solo se é possível coordenar um pushback simultâneo com seu colega do portão 2. Ambiente, no 605. Ok, então informe se for possível, ok? Gente, o gol no 7 no 5, tem condição de verificar com a equipe de solo um pushback simultâneo com o colega do portão 3? Adiamos. Ok, então eu vou aguardar só a passagem do TAN, sua cauda, após ser autorizado o push de ambos, ok? Tá legal, obrigado. O meu Papatango curva à esquerda e cruza o campo. Curvando à esquerda e cruzando o campo. Romeu Papatango. Roda. Papatada. O 3, chama para o táxi, que negamos 0 no 3. Autorizado, quando 0 no 3, na posição 2, vai chamar o táxi do Bono 7. Boa, 605, forma que vai se posicionar na alfa. 3171, alinha e mantém. Alinha e mantém 10, tá 3171. Mas na alfa o senhor vai ficar com a cauda voltada pra pista, ok? O pedaço da alfa ali entre a Índia e a Juliette tá interditado. Acho que o melhor é o gol no 605 puxar até a saída do pátio 3. Tá ok, vou coordenar. Capatango, Proa Nordeste, aguardando a transferência. Proa Nordeste, aguardando a transferência. Proa Nordeste. Espera 2733, atinge mantém o 080. Ciente. Fiz 171, informa o tráfego, P28 Alfa, cruzou o campo, prosseguindo com Proa Nordeste, 1000 pés. Autorizada a sua decolagem, 050 com 3. Iniciando o TAN 3171. 3171947, controle 1935. Bom, 1935, bom trabalho. Salvador, departure, controle 3171, on dial departure. 3171, control, ready, Kentuck, procedures clear. 3171, could you lead out to my head, dial? No trouble, you're clear. Thanks, sir. Para o táxi, voo 1975, POB 1949, autonomia 3 horas e 32 minutos, alterna confins. 715, está livre o táxi à sua direita, até o ponto de espera da 10, o altímetro no 0 no 3. Quando pronto, a torre 18,6, agradeço pela coordenação, bom dia. Nós agradecemos, o livre táxi, o ponto de espera vai chamar a torre 18,6, voo 1975, porta abaixo. Para o táxi, voo no 605, 121 a bordo, autonomia 0326, alterna Campinas, pronto para o táxi. Still 340. Ready for the initially, 3171. Esse bom voo, bom dia, voo no 605. Disponha, segue o colega, Índia e Alfa, pode esperar, torre 18,6, 1013 o ajuste, voo no 605. Gol 1607, chame Recife, 1251. 251-1607. Gol 1705, se aproximando do ponto de espera da 1-0, tá pronto. Solo gol 1897, inspecionamento 07. Decolagem da 1-0, gol 1705. O senhor solicitou é pushback acionamento já no portão 7. Isso. Autorizado, chama para o táxi. Quem negar no 0 no 3, gol no 897. No 0 no 3, você passaria para o táxi. Então. Salvador, muito bom dia, gol no 605, ponto de espera da pista no 0, pronto, ciente do colega alinhando. 605 após o gol, alinhe e mantém. Ciente, após a decolagem do colega, alinhe e mantém, gol no 605. O meu Papatango está autorizado a transferir para o controle? 1935, meu voo. Prato. Pro Salvador, muito bom dia. Papatango, Romeu Papatango, mantendo a linha do litoral, 1 no 1000 pés. Ô, Romeu Papatango, nós estávamos preocupados já, porque não tinha estabelecido contato rádio com esse controle. Você teve algum problema, não? A torre esqueceu da gente. Ah, é muito comum a torre esquecer de alguém. Mas o senhor vai manter 1000 pés ou deseja ascensão para o 055? Se possível, 055, senhor. Positivo, vamos subir então para o 055. Eu preciso do seu estimado para passagem em Aracaju e para o pouso em Maceió. Passo para o senhor daqui a pouquinho os estimados, pode ser? Pode sim. Então, livre a sessão para o 055 e quando tiver o estimado, passo para o senhor. Positivo. Subida Gole, transição Ofito. O transponder é o 5514, controle em 1 no 9 decimal 35, contente. Autorizado Brasília no 380, Jumper Zulu no 7, decolada 10, primeira curva direita, na Gole Ofito, 5514, transponder, 1935, controle 35 no 7. Autorizado, correto, tá 35 no 7, chamou para puxa, acionamento. Tamará. Salão 1897, solicito autorização para o táxi, 140 a bordo, 2h53, hoje autonomia, alternando Campinas. Campinas, 2h53, 140 a bordo, está livre o táxi, via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, a torre 186, QNH 10 no 3, tenha um bom voo e um bom dia, voo no 897. E aí, livre táxi, Pátio Índia Alfa, espera da 10h26. Tá bom, Patango Chima, Aracaju, aos 1 no 1, 11 horas, e Maceió, aos 1 no 2, 12 horas. Positivo, anotei. Guarda então o voo local, Salvador, Salvador, pela linha do litoral até Pituaçu, após a paralela, em coordenação com o controle, o decolando ao 7 para a curva A, direita para a linha do litoral, voando a 500 pés, transponder 01 no 5, e o controle em 1935, contagem. Turn 3171, Kentucky Center, frequency 125.1. 25.1, turn 3171, 7, 7, 9, 2, 8, thank you. Abata, chame a torre 18.6 para acionamento, táxi decolagem, bom dia, bom voo, Mike Juliette Romeu. Para o pushback acionamento, gate 06. Né, para o táxi, o altímetro no 013. Chamaremos 9280. Decola da El 1700. O Gol, o número 05, este é o controle Salvador, contato radar. 7. Salvador, bom dia, gol no 897, quanto espera de 1 no 0 por 11? 897, a linha mantém. Mantém, 897.